Taxi to Go 1333. Nós estamos com 4 horas e 20 de autonomia, o Terno Galeão e o nosso POB 143. Tula 333, autorizado táxi via Índia, Alfa e Golf, QNH 10014, no ponto de espera, chame Torre 118-6. Ok, Índia, Alfa, Golf, ponto de espera, Torre 18-6. Essa cabeceira, o Vitor de Juliette. Autorizado, pouso. Autorizado, graças. F1 2, 6, décima 8, 5. 2, 6, 5, tá 3, 5, 6, 6. Autorizada a decolagem, o vento é 230 graus, 9 nós. Iniciando, voo no 600. Vitor Índia Juliette, solou aos 13-13, qual parte? 4. Backtrack now. Backtrack. Interceptando localizador, TAN 3193. TAN 3193. Complete a aproximação e redução, chama do Torre 118, décimo meia. 18-6, muito obrigado. De nada. Oi, eu tô 3193, estabilizando ele, baixou e travou. TAN 3193, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. O vento é 220 graus, 109, ajuste 1014. Assente com 1014, aguardando autorização, TAN 3193. Pós curva direita, saída Aron, transição Melim. Controle 119-35, código 5431. Gol no 600, decola de Salvador aos 14. Chame o controle 119-35, gol no 600. 600-935. Bom voo. Vamos ver. Gol no 600. 1-600, tá bom. Contato radar após 3 mil pés. Sobre curva à direita, Naron, subindo 410. Após 3 mil, direita na Aron, para o 410. Positivo. 0 graus, 109, ajuste 1014, os últimos 90 metros impraticáveis. Ok, está ciente, ajuste 1014, está 3193. Ok, provavelmente o detectará no seu TICAS, quando próximo da cabeceira, uma aeronave mantendo 200 a 300 pés, é um helicóptero da Polícia Militar, em Lauro de Freitas, ok? É, se eu tenho a aeronave no TICAS, obrigado, 3193 da TAM. TAM 9354, copia. Afirmo. TAM 9354, autorizado São Paulo, nível 360, via Upper Whisky 58. Decolagem da pista 28, manter proa até o nível 030 e após curva esquerda, saída Gole, transição Gonza. Controle 119-35, código 5406. Tente, TAN 9354, autorizado São Paulo, nível 360, via Upper Whisky 58. 8, decola da 2 últimas, tem proa até o 030, após curva esquerda para a Seda Gole, transição Gonza, controle 11935 e o transponder 5406. Seu 9354 correto, reposto para posicionamento. Está pronto para pushback e acionamento na posição 3. Seu 9354 autorizado, reposto para o táxi. Tente, chama para o táxi, 9354. No solo de Salvador, agora 1818, chame o solo 121-9, bem-vindo a Salvador. 319, muito obrigado, 3193. Solo, boa tarde, é o 3193, livrando. O teste 3193 irá ingressar via quilo para o pátio 3 em reposto para ingresso no pátio 1. Sente quilo, pátio 3, portará pátio 1, TAM 3193. Avião 02 está regressando? Tem tensão aqui da presente posição do setor norte, tem um patrulhamento para o setor do subúrbio. Ok, pode ir até o subúrbio, o guardião 02. 02. É, comando Tuba. Aguarde. Obrigado. Trip 5489. Go ahead, sir. Are you ready for takeoff? Ready. Okay, clear to takeoff. Wind 220 degrees, 09 knots. After takeoff, maintain your head until 3,000 feet. 220 is straight ahead until 2,000. 549, clear. SGP 5489, observe after takeoff. The helicopter from Militar Policy of Bahia. Roger that, sir. 205. Tente autorizado ingresso para o 05, TAM 3193. Salvador, guardião 02, para apesar o eixo da patrulhação da Montete. Pode chamar o controle? É, mantém esse setor ainda aí, comandante. Mantém essa posição, eu estou com o triple decolando agora. Não, pode. Calma aí que o senhor já vai chamar o controle. Quem essa aeronave vai fazer curva para a esquerda, o senhor está no setor norte, sem problema. Mantém o setor ou vai seguir? Não, mantém a minha escuta, o senhor já vai chamar o controle. Deixa eu só coordenar. Overcast 1.000 pés, temperatura e ponto de orvalho 24 graus, Kenyangal 1015. 35, guardião 02. Controle Salvador 935, obrigado. Trip 5489, airborne at 21, now contact 7 day approach control, frequency 119.35. Final departure 119.25.549 today. Today. 3376. 4 ali mantém. Ali mantém com 394. 89, read the contact, classify level 160. Please, 160, 549. Controle, estamos com 4102. Radial 02, é controle. Radial 325, subindo para o subúrbio, patrulhamento, 110, condições de guarda, escuta bem aqui do controle. Para o táxi com 22 a bordo, autonomia de 1415, alterna o galeão. Radial 5, 0-1-4, no ponto de espera, Chime Torre 1-1-8, desse momento. Índia Alfa Golf, 1-0-1-4, Chama Torre 1-1-8, decimal 6, 9-3-5-4. Mais 3 minutos, em função da aeronave que o antecedeu, ser de performance menor do que a do senhor, ok? Em coordenação com o controle, vamos manter essa separação no solo. Ativo, Golf, 3-9-4. OTAN 3373, confirme-se e solicite autorização de tráfego. Confirmo, OTAN 3373. Sim, 220, aguarde coordenação. Aguardando 3373. Salvador Ground, TAM 3192, request pushback start up position 04. TAM 3192, cleared, report to RETTEX. For RETTEX, running 28, TAM 3192. 20, decolagem da pista 28, manter proa até o nível 030, após curva esquerda, saída Gole, Eval, após direto Comandatuba. Controle 119.35, código 5405. 7-3-3, 7-3 é autorizado, Comandatuba no 220. Decolagem da pista 28, mantendo pro até 030 após curva esquerda, Gole e Val, direto Comandatuba. 119.35, controle 5405, transponder, protegeu 7-3-3, 7-3. 7-3-3, correto, após para posicionamento. 7-3-3, 7-3. Paulo, comandando, Zulu Delta Oscar. Zulu Delta Oscar, prossiga. Paulo, comandando, Zulu Delta Oscar. Vou informar, radial. Saída 171. Confirme. Coordenação, depois a 171. Ciente, chegou de coordenação. No 394, decola de Salvador 28, semicontrole 119.35, bom voo. 1935, obrigado. Controle Salvador, voo 394. Voo 1336. Eu direto, valeu. Voz 3000, direto, pode continuar a posição? Valeu. Ground, South 31, I'm assured, request taxi. Alternating Aracaju, 3 hours and 20 minutes, 164 on board. South 3192, clear, taxi via India, Alpha and Golf, 281014, on holding point, call tower 118.6. South 3192. Aproximação, chamada sua em 118.6. Quebec Kilo, 118.6. Salvador, Juliette, Quebec Kilo. Juliette, Quebec Kilo, prossiga. Cruzar com a pista, para prosseguir 107. Inicio 360 agora, comandante, pela esquerda. Ok, 360 pela esquerda. O 333 autorizado a decolagem, o vento é 240 graus, 5 nós, ajuste 1014. Informando que após a decolagem, possivelmente o senhor detectará no seu TICAS à direita, uma aeronave mantendo 1500 pés, que não influenciará com seu voo, que ele vai prosseguir para pouso na 197, ok? Assim chegou 1333, iniciando na 28. Afirma. Voltando ao 534, está pronto para a espera da 28. 9354, mantém o ponto de espera. Mantém. 9534. 7 Quebec Kilo, realinhe-se para a final da 17, aguarde autorização de pouso. Observe a decolagem de um New Generation da Gol que vai fazer curva à esquerda, ok? Pelo ativo, pelo. Autorização. Aguardando o Yankee Mike. O no 394, controle? 394, na escuta. A escuta para evitar, tráfego à direita vem na proa 270. Ah, é, se falar nas comunicações, vai passar nível de voo no 60, voa direto Gonza. Direita, proa 270, fase de comunicação, passar 160, direto Gonza, gol 1934. 1394. 1394. Capa. Charlie, está avistado também, está autorizado pouso, vento 2230 graus, 99, ajuste 1014, Juliette, Quebec, Kilo. Quebec, Kilo. Sai da Gole, após 3000 voa direto Gole, quando 333. 333, após 3000 direto Gole. Maintain your holding position. Tá, 9354, a linha mantém. 9534, cliente, a linha mantém na 22. 9354, confere? É o 9354. Apenas, para Congonhas, a linha mantém. A linha mantém 9354. Salvador Azul 4064, sexto da informação Romeu, passou no 7 para o 5. Azul 4064, essa é a identificação, 1014-04 na chegada Cari, desce via até 2000 pés, informe do curso do localizador. Via 2000 pés, Cari informará o curso do localizador, o Azul 4064. Alfa TVC, vai pra ver. Fala pra você, 035, pessoas a bordo. 08. Faltando ciente, presente condicionalizado, aguarde contato radar. Alfa pra você. A 9354, autorizada a decolagem, o vento é 230 graus, 109, ajuste 1014. Autorizada a decolagem da 289354 da Serra, ajuste 1014. Afirma. Juliette, Kilo Quebec, no solo de Salvador, agora aos 3-4, qual o pátio? Juliette, Kilo Quebec, Kilo, na casa mata. Oferta com original, Juliette, Quebec, Kilo, back trap now. Sou em Salvador, novamente mais para fundamentar aqui. Novamente, Yankee Max, está autorizado o acionamento. Bem, tomará para o pátio, Yankee Max. Afirmo. 288, eu confirmo que seria Pro de Bless na ferrovia, pois o Lu 14. Zulu Delta Oscar está autorizado a acionamento, chama para o táxi. Turn 3192, clear to line up and maintain. Clear to line up and maintain, only 28, down 3192. Tenha um bom descanso, Juliette, Quebec, Kilo. É 9354, decola de Salvador às 3612, chame o controle. 119.35, bom voo. 119.35, uma boa tarde. Correto. Também aqui, Mike, está autorizado o táxi, chame na interseção sem ingressar na pista. Controle Salvador, o TAN 9354 passa 2000 e 3000 pés agora, mantendo a proa. Contato radar, curva esquerda lá na pura de Gole, subindo para o 360, TAN 9354. 733. A pura de Gole agora. Eu Golfo 677 para Porto Seguro, está no Parque Militar com 0, corrigindo, 1-1 a bola para autorização e acionamento. Gente, eu não tenho seu plano, mas já informo que lá está operando com 2 mil metros de visibilidade e teto 900 pés. qual o horário do plano? Zulu Alfa está autorizado o táxi até a interseção, sem ingressar na pista. TA-3192, clear to take off, wind 240 degrees, 07 knot, QNH 1014. Clear for take off from HUNH, TA-3192, initial. Jacuzzi, buraquinho, pede pro papá onde ali, mano. Alfa Tango Serra, não recebo altimetria. Alfa Tango Serra. Tá licente, cheque o equipamento, nós estamos recebendo. O Gol no 333, chame Recife, 1288-13325. 288-13325, Recife, Gol 1 no 333. T-192 from Dunn Airlines, airborne at 38, now contact 7-0 approach control, frequency 119.35. 1 feet, for right, by heading at on and climb, to fly level 320. After passing 3,000 feet, direction, heading at on, climb to 330, down 3192. Tá, acho que a linha aí mantém. Tango Serra, agora sim, recebendo altimetria, Alfa Tango Serra. Principalmente mantenha os corredores, pista 28, esse é o quadro plantado no 1500 pés no 04. Tchau, tchau. 5489, controle. Go ahead, sir. Call now, receive center. One frequency, 128, small 8. Sony 13325. 128, small 8. Back up, 13425. Have a nice day. Thank you, sir. Controle 54. Contato radar, acione identificação, desce via chegada CARI, o ajuste 1004, cruze no cruze localizador. Desce via chegada CARI, 1004, aponta no localizador. Controle Salvador, tá passando November Yankee Mike, do colar 97, na sua escuta. November Yankee Mike, corredor Axé, inicialmente 1000 pés, aguardando para conseguir na subida, November Yankee Mike. Axé meu pé, em seu mará, no farol da barra, November Yankee Mike. Grato, November Yankee Mike. Controle Salvador Azul 4064, está em usando localizador. 4064, completo